privado é um dos melhores da região, muita gente sabe. O que talvez você não saiba é que o hospital também atende pelo SUS. Isso garante que mais pessoas tenham acesso a um serviço de excelência em oncologia, com profissionais qualificados e uma estrutura de alto nível. Hospital Wilson Rosado, Centro Mossoró, fone 3318-9000. Você já sentiu aquelas dores musculares irritantes que atrapalham o seu dia? Apresentamos Rematros Gel Ultra Forte. Rematros tem fórmula avançada que penetra profundamente, proporcionando alívio imediato. É a base de ervas e óleos essenciais do mais alto padrão de qualidade. Rematros combate o reumatismo, artrose, sequelas da Covid e da chikungunya. Combate dores por pancadas, torção, lesão, artrite, fibromialgia, torcicolo e lombalgia. Diga adeus às dores musculares e articulares com Rematros, produto altamente seguro, livre de parabenos e outras substâncias cancerígenas. Rematros Gel Ultra Forte. Peça na farmácia e loja de produtos naturais. Você quer um melhor banho para o seu pet? Então, quando levá-lo ao Pet Shop, peça que usem os produtos da Hidra nele. Hidra é a marca brasileira pioneira do mercado pet. Presente em mais de 65 países, oferecendo produtos de alta performance e tecnologia, garantindo segurança e qualidade em cada produto. Suas fórmulas e fragrâncias exclusivas deixam seu pet cheiroso e lindo por muito mais tempo. Quem já experimentou Hidra sabe a diferença que faz. E lembre-se, quem usa Hidra, brilha. Essa é pra mudar de vida de verdade, Mossoró, Seridó e Alto Oeste. Tem 100 mil reais no sorteio do Natal Cap e muito mais. Confere só. Tem 5 mil no primeiro, 10 mil no segundo e 15 mil reais no terceiro sorteio. São 100 mil reais no quarto sorteio. 30 giros à sorte de R$1.000 cada e mais um giro extra de 5 mil reais. Garanta já o seu título por apenas R$10. O próximo sorteio é domingo, dia 31, às 9 horas. Ao vivo nas TVs Ponta Negra, Tropical, Band, TC. Toda a rede Natal Cap. Quer ganhar? Compre já. Confira o regulamento e condições gerais no site natalcap.com.br. Ao adquirir o Natal Cap, você ajuda o Hospital Infantil Varela Santiago cedendo o direito de resgate, título emitido pela Cover Capitalização. A nossa clínica é referência quando o assunto é cuidado com a sua saúde. Com atendimento de excelência, oferecemos consultas, exames laboratoriais e exames de imagem de alta tecnologia para garantir a precisão dos resultados e o melhor tratamento. Temos os melhores profissionais, sempre prontos para acolher e cuidar de você com respeito e dedicação. Venha para a nossa clínica. Aqui sua saúde é nossa prioridade. Telefone 3315-8800. Agosto é o aniversário do Supermercado Queiroz. Um mês super especial onde tudo é mais barato. Macarrão espaguete Imperador 400 gramas 2,58. Farinha láctea Nestlé sachê 210 gramas 5,98. Fralda descartável Mami Poco Super Proteção tamanhos 29,98. Aniversário do Supermercado Queiroz. É festa boa e preço baixo. Vem com a gente, a Sol Comercial te deixa muito mais contente. Porque aqui você encontra tudo o que você precisa, com melhor atendimento, maior variedade. Elétrico, hidráulico, luz, luminárias, garantia de quem mais ilumina a cidade. Vem com a gente, a Sol Comercial te deixa muito mais contente. Sol Comercial, Avenida Alberto Maranhão. Telefone 3316-2800. Vem com a gente. A Sol Comercial te deixa muito mais contente. Sol Comercial. CYJ598-10 kHz. 1170 kHz. Difusora Mossoró. Fala do povo, difusora, não há distância que nos separe. Difusora, oi! Agora no seu rádio, Boa Noite Cidade, repercutindo as principais notícias do dia. Política, economia, giro policial e a fala do esporte. Tudo isso e o Boa Noite Cidade, que está começando agora. Apresentação, Wellington Moraes. Boa Noite Cidade. Noite Cidade. 18 horas e 11 minutos no Rio Grande do Norte. 18 horas e 11 minutos, 6 da noite e 11 minutos. Desde agradeço a você, meu amigo. Agradeço também a você, minha amiga. Muito obrigado, viu, gente, pelo rádio ligado todo dia, o dia todo, na Difusora de Mossoró. Boa noite, cidade. Agradeço também a audiência, a você que me escuta pela 104.3 Costa Branca FM, o som do litoral. Boa noite, cidade. A turma também que escuta pelo aplicativo Rádios Net, aquele abraço. Boa noite, cidade. E a MFM também pelo aplicativo Rádios Net. Boa noite, cidade. Edição desta segunda-feira, última segunda-feira de agosto de 2025, rapaz. Ô, rapaz, tá passando depressa. O mês de agosto, o mês das cobras. Hoje, dia 25 de agosto de 2025, é uma segunda-feira, já chegando no seu final de tarde, no seu começo de noite. E nós estamos aqui neste balcão de informação para levar notícia com opinião até você, meu amigo, até você, minha amiga. E você sabe, eu estou ao vivo pela Difusora de Mossoró. Boa noite, cidade. O maior AM do Rio Grande do Norte, pegando bem todo o território do RN, pegando bem no Ceará, pegando bem também no estado da Paraíba. Afinal, são 10 quilos de potência e não há distância que nos separe. Boa noite, cidade. É Difusora de Mossoró, é rádio grande, também no aplicativo Rádios Net. Boa noite, cidade. Ao vivo pela maior FM do Polo Costa Branca. Alô, cidade Prado Tibau. Alô, minha querida cidade de Grossos. Você também está escutando em Areia Branca, Porto do Mangue, Serra do Mel, Guamaré, Pendências, Macau, toda a região também do Vale do Açu, onde a Costa Branca chega e chega bem, aquele abraço. E a Costa Branca também é atrevida, pega bem boa parte do Oeste Potiguar e também a você que me escuta aí no estado do Ceará, alô Icapuí, Aroa, Aracati, aquele abraço. Boa noite, cidade. 81 10 1170, como é que tá a sua rua, hein? Como é que tá seu bairro? Manda pra cá, você sabe, aqui eu boto o povo pra falar. Wellington Mora. 3316-3181. Telefone mais popular do Oeste Potiguar. Boa noite, cidade. É o Boa Noite Cidade, em AMFM, também pelo aplicativo Rádios Net. Daqui a pouco tem ele, Padua Júnior, com plantão policial, setor rodoviário e também o setor hospitalar. A sirene toca. Padua Júnior. O Padua Júnior chega com plantão policial das últimas 24 horas. Tem também ele, Ítalo Vila, Bela Praxedes, falando de futebol. O América passou de fase, tá quase lá na Série C, também tem ABC, vai falar de Baraúnas, vai falar de Mossoró Esporte Clube, Campeonato Potiguar da Série B, na Difusora de Mossoró. E daqui a pouco o Ítalo também fala de Brasileirão, rapaz, da tabela aí, quem venceu, quem perdeu, quem deu certo, quem deu errado no nosso futebol. Boa noite, cidade. É o Boa Noite Cidade, que conta também com a participação de Joãozinho GPS, o original. Boa noite, cidade. Da Costa Branca para o mundo, Jailton Rodrigues com o Giro da Salinésia. Boa noite, cidade. O Boa Noite Cidade conta com o patrocínio de Mossoró Autovidros, para-brisa em geral na rua Coronel Gel, centro da cidade de Mossoró. Eu falei Mossoró Autovidros, para-brisa em geral na rua Coronel Gel. A Mossoró Autovidros é especializada em vidros automotivos e credenciada em todas as seguradoras do Brasil. Tem para-brisa, tem faróis, tem lanternas, retrovisores, vidros traseiros, vidros laterais, borrachas, guarnições e muito mais. Tudo isso na rua Coronel Gugel, centro da cidade de Mossoró. Seu para-brisa está quebrado, está trincado, então liga 3316-9036 ou chamar pelo zap 8722-9037. Tem para-brisa para linha leve, linha média, linha pesada do seu veículo, para-brisa para linha nacional importada do seu automóvel. Estou falando do maior estoque de para-brisa do Rio Grande do Norte, que conta com atendimento móvel. Seu para-brisa está quebrado ou trincado, então liga que a equipe da Mossoró Autovidros chega aonde você está. Está na sua empresa, está trabalhando, está em casa, está de férias, o para-brisa está quebrado? Então liga, rapaz, 3316-9036 ou chamar pelo zap 8722-9037. A Mossoró Autovidros é credenciada em todas as seguradoras do Brasil. Tem para-brisa para a linha Volkswagen, tem para-brisa para a linha Fiat, tem para-brisa para a linha Chevrolet, para a linha Ford. Você tem seu carro Hyundai, você tem o seu Renault, seu Peugeot, seu Honda, o seu Toyota. Tem para-brisa para o seu Citroën. É multimarcas. Para-brisa também para a sua carreta, para o seu ônibus, para-brisa para a sua van. É linha pesada também, é Mossoró Autovidros. Para-brisa em geral na rua Coronel Gugel, centro da cidade de Mossoró. Boa noite, cidade. 18 horas e 17 minutos, 18 horas e 17 minutos, e CPMI do INSS vai ouvir ex-ministros e ex-presidentes do Instituto. A primeira reunião da CPMI do INSS será nesta terça-feira, portanto, amanhã, dia 26, às 9 da manhã. Na pauta, 35 itens, incluindo o plano de trabalho do relator deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, além de convocação e convites a autoridades. O presidente da comissão, senador Carlos Viana, do Podemos, adiantou que os primeiros a serem ouvidos serão ex-ministro da Previdência e ex-presidente do Instituto dos Governos Dilma Rousseff, de 2001 a 2016, não é? Então vamos ser ouvidos aí a turma que trabalhou na época para Dilma. Mas eu acho também tem que ser a turma do Temer também, a turma do Bolsonaro, a turma do Lula, pegar todo mundo. É como eu já falei antes, né? Essa CPMI, para mim, é importante, mas vai acabar em pizza, porque a CPMI que investigou aí a questão, não é, da Covid-19, onde morreram quase 1 milhão de brasileiros por inanição de investimento e de trabalho do governo Bolsonaro, não deu em nada, né? Pessoas morreram por omissão, né? Nós tivemos aí ministros que não sabiam nem o que estavam fazendo, como o Pazuello, e pessoas que estavam ganhando dinheiro vendendo vacina. Não é? A gente viu muito isso aqui no país e não deu em nada. Eu tomara que esta CPI dê uma luz aí a todos que participaram desse escândalo, né, de desvio de dinheiro de velhinhos aqui do nosso país, que somam-se aí 6 bilhões de reais. O governo federal está ressarcindo, mas nós sabemos que tem político no meio. Ninguém rouba todo esse dinheiro sem a ajuda de deputado, de senador, da turma lá de Brasília. Tanto da turma da esquerda quanto da turma da direita. Porque tem uma turma aí que quer passar pano para um lado, passar pano para o outro. Se Rogério Marinho não for ouvido nessa CPI, ela está morta. Porque foi ele, na época dele, de Ondes do Horizonte, que eles assinaram os acordos para ter aí mais e mais e mais associação tirando dinheiro de velhinhos. Então, se não tiver esses dois pilantras, para mim não serve. Né? Para mim não serve, tem que ter todo mundo, tem que ser os pilantras de Lula e os pilantras de Bolsonaro, tem que ser todos juntos. Para mim, fez pilantragem, é para cadeia. Eu não me importo quem vai para cadeia, se é o irmão de Lula, se é o irmão de Bolsonaro, para mim tanto faz. Agora vocês que se resolvam, porque o que eu estou vendo é uma turma querendo passar pano para Onyx Lorizonte e também para o Rogério Marinho. Aqui não, aqui eu não vou deixar não. É para o Carlos Lupe, roubou, é para ir para cadeia. Quem era o diretor da Previdência lá, é para ir também para chibata, todos os lados, né? Porque o que eu estou vendo aí, essa turma, né, o Alfredo Gaspar, que é um bolsonarista lá de Alagoas, o que ele está tentando fazer é o seguinte: só olhar para um lado. Eu vou deixar Rogério Marinho de um lado, vou deixar o Onyx também escondido, para ninguém falar sobre esses dois bonitinhos, né, que estavam lá à frente da Previdência Social durante o principal roubo dessa organização que se chama Previdência, tirando dinheiro de velhinhos. Agora tem um roubo que é maior ainda, que é dos bancos, né? E ninguém fala, porque os bancos bancam a esquerda e a direita do nosso país. Pode prestar atenção. Deputado nenhum fala mal do Bradesco. Deputado nenhum fala do Itaú. Esses bancos aí, Crefisa, Banco do Brasil também, tirando dinheiro de velhinhos. Arruma de banco aí roubando com esse negócio de empréstimo consignado, que é uma furada, é uma furada, é coisa de corrupção. E tem empresas ainda que intermediam, né? Essas questões também fazem o intermédio aí dessas falcatruas. Ao todo, já estão falando de 90 bilhões de reais. Eu conheço várias pessoas que nunca fizeram empréstimo e tiveram empréstimo descontado, né? Em vários bancos desses aí que a gente conhece, bancos de bilionários aqui do país. E ainda tem idiota que defende esse povo, né? O cara pobre, fudido, fica defendendo dono de banco. Essa idiota assim na casa das cucuias, né? O cara precisando do Estado e fica defendendo dono de banco que tira dinheiro de idosos aqui do nosso país. A gente viu agora a Crefisa, que patrocina lá o meu Palmeiras, a Leila Pereira, o banco dela sendo descredenciado, né? Para novas pessoas serem habilitadas no banco. E quem credenciou o Crefisa? Foi o Bolsonaro, na época dele lá. Vocês sabiam disso? E quem estava à frente da Previdência? Rogério Marinho. Não existe coincidência quando há corrupção nesse país. Todos calçam 40 lá em Brasília. 81101170 é o nosso WhatsApp informativo. Vou mandar um grande abraço ao Mário Henrique Lima, a também o Francisco Rebouça, a todos vocês que me escutam na cidade de Areia Branca. Alô, Piaba, tá lá em Redonda, rapaz. Gente boa, Piaba, grande abraço. Um abração também a vocês que estão em Cristóvão, vocês que me escutam também na Praia de Upanema. Muito obrigado, é audiência em peso na cidade de Areia Branca. Cadê o prefeito Souza? Tá trabalhando pro povo já? Já passou a eleição, viu, Souza? Tá na hora de trabalhar pro povo, meu filho. Cadê o padre? Já tá aí com o giro policial? Com o giro policial é ao vivo? O padre está ao vivo, então chama! 18 horas e 24 minutos. Solta a sirene, meu filho, porque o Padua Júnior chegou! Muito, Wellington, boa noite, cidade. Passando para informar que o plantão policial é tranquilo na cidade de Mossoró durante toda a tarde, início de noite de hoje. Delegacia de plantão aberta das 6 da tarde até as 8 horas da manhã de amanhã, terça-feira. Estamos chegando com as informações do plantão policial nas últimas horas na cidade de Mossoró, os principais destaques agora no Boa Noite Cidade, da sua difusora. Gabriel Bezerra Mendonça, 28 anos, morreu no início da madrugada de domingo, vítima de um grave acidente de motocicleta na Avenida Antônio Campos, próximo à rotatória da UERN, ali no bairro Rincão. Tudo leva a crer que a vítima perdeu o controle da motocicleta caindo ao solo. O SAMU foi acionado, constatou o óbito. A Polícia Rodoviária Estadual isolou o local até a chegada da Polícia Científica do RN e da Polícia Civil, que vai investigar as causas do acidente que resultou na morte desse jovem de apenas 28 anos de idade. O corpo dele foi necropsiado lá na Polícia Científica do RN, fica no bairro Aeroporto, que é o antigo ITEP, e liberado para o sepultamento. João Vitor Torquato Neves, 20 anos, foi morto a tiros na noite de ontem, domingo, na rua João Firmino Regis, no Alto da Pelonha, aqui na cidade de Mossoró. Segundo informações, a vítima passava o dia na casa da mãe, quando foi surpreendido e morto por criminosos que saíram de um matagal em frente à residência da mãe da vítima. A Polícia Militar isolou o local até a chegada da Polícia Científica do RN e da equipe da Delegacia de Plantão, que colheu as primeiras informações. O corpo da vítima também foi necropsiado e liberado para o sepultamento. Um fato que chamou a atenção na Delegacia de Plantão ontem à tarde é que um borracheiro, em companhia de outro colega de trabalho, encheu a cara durante toda a manhã na BR-304, ali na saída para Fortaleza. E quando estavam indo para casa, foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal. O condutor da motocicleta estava altamente embriagado. E aí, disse que estava errado, aquela coisa toda. Foi dado voz de prisão a ele e ele foi conduzido até a delegacia de plantão. E lá, autuado em flagrante por embriaguez ao volante. O índice de etilômetro do seu sangue marcou 1,36. Registro de embriaguez ao volante. Cabe uma fiança. E o seu patrão, homem generoso, homem bom, foi até a delegacia de plantão e pagou R$ 700 de fiança para esse indivíduo. E ele foi liberado e vai responder esse processo em liberdade. Tivemos também um flagrante por tráfico de drogas registrado na cidade de Baraúna. Um garotão foi encontrado com um pau de fogo, um revólver calibre 32 na cintura e com a quantidade significativa de entorpecentes. durante uma abordagem policial na noite de ontem na cidade de Baraúna. Ele foi autuado em flagrante, encaminhado ao sistema prisional e vai ficar à disposição da justiça. Os nossos trabalhos no oferecimento de Esporte Magia, ditando a moda no esporte, Alfredo Fernandes, na subida da ponte. Amanhã cedo, 8 horas da manhã, a loja vai estar aberta, não fecha para o almoço. Sábado temos horário estendido na Esporte Magia, ditando a moda no esporte. Trabalhamos também no oferecimento de Mossoró Pneus, pneus, rodas e serviços, tudo em um só lugar. Mossoró Pneus, do amigo Darlan, fica na Presidente Dutra, na ilha de Santa Luzia. Amós, corretor de seguros, cuidando bem dos seus sonhos, na Francisco Mota, no bairro Costa e Silva, na cidade de Mossoró. Quer fazer um seguro de vida, quer fazer um seguro viagem, quer fazer um seguro da sua motocicleta, da sua bicicleta, um seguro, de repente, da sua casa? Procure Amós, corretor de seguros. Francisco Mota, bairro Costa e Silva, em Mossoró. Telefone 99971-7094. 99971-7094, falei. Amós, corretor de seguros. Automais Parabrisas, para-brisa quebrado ou com defeito, a Automais Parabrisas oferece a maior variedade em para-brisas para veículos nacionais e importados de todas as marcas e modelos. Linhas leve e pesada. Conta com o serviço móvel, atendimento onde você precisar através do WhatsApp. Grande abraço aí, Pádua Júnior, né, trazendo a informação do setor policial, do setor rodoviário e também do setor hospitalar. Grande abraço, Pádua, grande abraço. Tem mais gente aí? Tem? 81-10-1170, que você sabe, o povo fala! Boa noite, Wellington. Aqui é Luiz de São Manu, de Upanema. Rapaz, essa CPMI não vale nada. Isso é só uma tentativa desses bolsominions, porque tem a maioria pinda e borda no Congresso. Eu não quero aqui defender ninguém. Quem tiver culpa, que pague. Não vou apoiar ladrão, tiver a culpa que paga. Agora, você tentar fazer a CPMI com o único intuito, livrar a cara de Bolsonaro. Se unir lá eles, que são a maioria, o PL, a corja de Bolsonaro, que é 80% do Congresso, aí tirar a culpa, limpar o nome de Bolsonaro, tá a culpa só em Lula. Todo mundo sabe já, tá tudo sabendo que vem desde o governo Dilma, Temer, Bolsonaro, 4 anos. Aí pegou Lula, aí Lula dá autonomia para... Manda investigar para CGU, para a Polícia Federal, deixa investigar. E Bolsonaro proíbe investigação. E eles querem limpar, livrar a cara desse vagabundo. Eu não tenho nada para defender ninguém. Quem tiver culpa, que pague. Agora, fazer o CPMI para defender quem mais passou o tempo do poder no tempo da roubalheira, aí fica muito difícil. Boa noite. Grande abraço, meu amigo, grande abraço. Tem mais gente aí? Tem? 81-10-1170. Rapaz, é o seguinte, quanto a esses descontos aí que houve no INSS, na época de...